Saricoté, Saricoté. Vieram de São Paulo. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Paulo. Atirei, não matei, ó mal empregado. Ó mal empregado o tempo que eu andei da música. Atirei, não matei, ó mal empregado. Ó mal empregado o tempo que eu andei da música. Tum, tum, arreal, tum, tum, caracol. Eram quatro pretinhos, todos quatro da Guiné, e deitaram a fugir da ação do Saricoté. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Paulo. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Paulo. Oh, minha menina bela, punha o seu amor só. Não traga tanto da trela, pode ficar sem mim. Oh, minha menina bela, punha o seu amor só. Não traga tanto da trela, pode ficar sem mim. Tum, tum, areal, tum, tum, caracol. Tum, tum, pinta, silvo, tum, tum, roxinol. Tum, tum, areal, tum, tum, caracol. Tum, tum, pinta, silvo, tum, tum, roxinol. Eram quatro pretinhos, todos quatro da Guiné, e deitaram a fugir dançando o Saricoté. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Tomé. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Tomé. Saricoté, Saricoté. Vieram de São Tomé. Saricoté, Saricoté.